hoje é festa para Deus. Aperta o play, DJ. Hoje é festa para Deus. E eu te louvo, e eu te adoro, e eu me prostro aos teus pés. E eu te louvo, e eu te adoro, e eu me declaro quem tu és. Chegou, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. És tudo sublime, Emmanuel. Tu és santo. Não há outro na terra, no mar e céu. Tu és santo. Aperte o play, DJ. Hoje a festa para Deus. Aperte o play, DJ. Hoje a festa é para Deus. E eu te aos teus pés, e eu te louvo, e eu te adoro, e eu declaro quem tu és, Senhor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senhor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu és tudo sublime, Emmanuel. Hoje a festa é nossa, se a razão é te adorar, tira o pé do chão e celebre a vida, porque Deus está nesse lugar, nesse lugar.